Certo aí! Certo aí, escuta! Pode me ouvir agora? Fábio parte 1, representando Miss Insane e Rimahara. Seja bem-vindo à minha quinta mixtape Meditatio. Mais uma coleção de batidas, rimas, um videozinho, alguns timbres. Devo lembrá-los que Ópera Vico, o novo álbum do Miss Insane, já está nas lojas. Esse ano ainda teremos o lançamento do nosso DVD. E aqui vou eu mais uma vez para começar os trabalhos com MZURI Remix. Meditatio.